atrás de São Fausto na sua escuta para a subida. Tem um no 1895. Tio Pés, na sua escuta para a subida. Subo para 2500, Pés, Índia Antônio. Subindo para 2500, Índia Antônio. Papai Tanguísque, Hotel Charlie, pronto, copo? Pronto, copo, isso é pesado. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper do Luno 7. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5466 no transponder. Identificou, Mari, nível 70, reduzindo 250. Triplo vida. É, decolagem de pista 10, curva direita, controle 1208, transformador 5466, para cá. Correto, no pátio 3, chama pronto para acionamento, Whisky Hotel Char. Pronto, Char. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, ajuste no 019, Whisky Hotel Char. Itango Zulu está autorizado, cruze 17 até o pátio 5. Whisky Hotel Charlie na escuta do salão? Whisky Hotel Charlie na escuta. É, só mais um segundo para o acionamento, por favor. Paciente, então reporta quando pronto para o acionamento o Whisky Hotel Charlie. Reporta, tá. 3145, pronto, copo? Pronto, copo, 3145. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5504 no transponder. Autorizado Galeão, nível 380, decolando a 1-0, curva na direita, voando da El Leda, Bridge. Zulu 10, 208, controle de saída, transponder 5504, TAM 3145. Correto, portão 4, chama pronto para o feedback acionamento, TAM 3145. Portará 45. Passaria do 2231, táxi AV Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal, passeio 2231. Aqui, ó, Charlie, pronto para acionamento. Livre acionamento, reporta táxi, Whisky, Hotel Char. Reporta. Táxi a 5, desde a rotatória. 7, fã visual coródromo. Visual, senhor. E passarelo 2231 vai observar homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3, na área gramada. Sem interferir com o seu táxi, pode prosseguir, Juliette, remoto 14. Obrigado, avisou com o pessoal. Rodô, Papai Romeu, vai aqui, Juliette. É Juliette, chame na final da 17. Juliette, é, chamará, velho. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 195, limitado localizador, gol no 755. Esquerda 95, limite localizador 755. Estabilizado ILS, o 3P5491. Teste aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 10895, obrigado. Aguarde a autorização de pouso, Mike Echo Juliette. Temos um ATR da Trip na final da 1-0. Prepare-se para um possível 360, Mike Echo Juliette. O LED vai reduzir aqui, vai tentar deixar ele prioridade aqui. Cliente. Torre Salvador, 35491. Que é o 35491, um bit 58 à esquerda, né, final da 17. Não vai interferir no seu pouso, está autorizado o pouso na 10. O vento é 180 graus, 109. Autorizado o pouso, 35491. 88. Vitor, desça para o nível 050. 050, Vitor. Reduz a velocidade para 210 nós. Tenente 210, agora 925. Vitor, reduz a velocidade para 210 nós. 210, triplo Vitor. Fazer o que? Confirme? 360 para a esquerda, se possível. Ok, está autorizado. Chame na final novamente, da 17. De olho. Vitor, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro A. Mantenha presente pro A, triplo Vitor. Só com referências visuais, frequência livre, índio após. Mantenha nível 150, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. Mike e Juliette. Olhe, obrigado. Vitor, reduza para 180 nós. Reduzindo, Vitor, 180. Voo no 755, curva esquerda, para 170, informe estabilizado localizador. Esquerda 70, reportar localizador 750. Trip 5488, curva à direita, proa 060, informe estável localizador, trip 5488. 060, vai reportar estável, libera para 2000, senhor? Isso para 3000 pés. 3000. Ataque está 3145. O trip 5491, não. Trip 5491, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, o trip. Giro 060. Vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, limitado ao localizador. Proa 240 para o voo 1925. Positivo. Evento limitado pela radial 3290 VR Salvador. Bem, 240 de proa, radial 290 limite, mantenha o 060. Localizador, trip. Aguarde transferência de comunicações, trip 5488. Fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5522 no transponder. Nível 5488, desça para 2000 pés. 2000, 5488. Salvador, com 755, baixar de travado, mantenha a distância. Gente, gol no 755. Tá autorizado o pouso na 10. O vento é 180 graus, 109. O ajuste é 1019. Ele pouso pista 10, com 755. O Whisky Hotel Charlie, a intenção é decolagem a partir da cabeceira 10, a partir da interseção Delta. Cabeceira no zero. Gente, inicialmente está desautorizado via pátio 3 e reporta para ingresso pátio principal. Vai seguir a aeronave da TAM, finalizando o push no gate 04 no pátio principal, ok? Sim, vai seguir a aeronave da TAM para o pátio principal, entendeu? Salvador, boa tarde, o Trip 5488. Trip 5488, Xane passando externo, o ajuste é o 019. 019 reportando externo. Vitor, Vitor, curva direita, para 160, informe estável localizador, desça para 2000 pés. Direita, 160, informar estabilizado localizador, descendo para 2000 pés, triplo Vitor. Voo 925, curva à esquerda, proa 180, desça para 3000 pés. Esquerda, 180, 3000, voo 925. Salvador, boa tarde. Vou no 395, ação de identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou o time, estou no 099, vigilante. 050, vigilante. Para o táxi, o TAM 3145, está com 9,6 a bordo, 3,38 alterna Guarulhos. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, com ajuste 1019, um bom voo, TAM 3145. Índia Alfa após 18-95, tá 3145. O Papatanguisque Hotel Charlie segue a aeronave da TAM até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1019, um bom voo. Obrigado, vou seguir o Airbus. Espera 1895, 14, escuta aqui. Que de nada, boa tarde. 40, informe, estava o localizador. Esquerda 140, vou na lava daqui. 219, vou na 755. Salvador, vou na 755, livrou. Bono 755, táxi via Alfa e reporta antes a táxi Juliette para ingresso. Alfa antes a Juliette, Bono 755. Salvador é Bono 077. Bono 077, formação em curso Vitor, Galeão nível 360, só um instantinho cópia, prepare a saída da Eulê da Bridge aguardando. Estabilizado no localizador o triplo Vitor, visual com a pista. Vitor, Vitor Bravo com início e redução para aproximação, chame agora a torre 10895 com pouso. Vitor, Vitor, Vitor, 10895 reduzindo, obrigado, boa. 1925, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador. Bem, desce para 2000. Torre Salvador, boa tarde, papapapa, papa, Vitor, Vitor, Vitor, estabilizado em LS, pistão no zero. Ok, boa tarde, o papapapa, papa, triplo Vitor, o ajuste é no 019, aguarde a pista no zero livre. Gente, Vitor, Vitor, Vitor, se autorizado, temos condições de base pela direita para 17. Ok, informo que o ATR da Trip já está tocando a cabeceira 1-0. O tráfego livre em 30 segundos. O senhor pretende prosseguir para a base da 1-7 ou continua na final da 1-0? Se autorizar, vai para a base da 1-7, que nosso destino após o pouso é Aerostar. Abrevia um pouquinho para a gente. Ok, plano cancelado então aos 2-0, autorizado. Curve à esquerda, abandone a final e chame na final da 1-7. E temos um Boeing da Gol, aproximadamente 8 milhas do externo. Afirmativo, então. Já abandonou a final, vai reportar de base para a final da 17. Tá embaixo travado, triplo Vitor. 208, controle 5533 a transponder, com 077. Estando da 10, visual com tráfego ingressando final. Ok, tá 31 no 45, alinha e mantém 10. Ali mantendo 0, tá 31 no 45. O trip 5488, no solo aos 2-1, chame o solo, 219. 219, obrigado. Triplo Vitor, autorizado o pouso, não 17. O vento é 170 graus, 139. Livre pouso, não 17, triplo Vitor, baixou, travou e checou. Ciente. Da decolagem, o vento é 170 graus, 1 a 2 é 9. Autorizado a decolagem, pista no zero, tá 3145. 5488, trip, táxi, escuta. O trip 5488, táxi EV Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. Salve, salve, plano, azul 4118, formação Victor, posição 3, nível 360 para táxi, tá pronto para 4. Azul 4118, só um instantinho, cobra, prepare a saída da El Lida Bridge, aguardando. Gente, da El Lida Bridge. Salve Salvador, boa tarde, Oceaner 6213, autorização Galeão. Oceaner 6213. Oceaner 6213 autorizado, pushback estacionamento, coordene com a equipe de solo e informe a mesma que existem homens trabalhando próximo à entrada do pátio 3, via área gramada, não vai interferir com o seu pushback estacionamento, ok? Apenas para informação. É, tudo bem, senhorita, negativo, só está solicitando a autorização para o Galeão, 6213. Sim, corrigindo, a informação foi para o Oceaner 6314105, ok? Agora, então tá, eu vou iniciar o pushback e ciente do homem trabalhando, 6314. Salvador, boa tarde, Gono 925, passando externo, baixar travado. Cuidado, Gono 925, ajuste ao 019, faz apenas a pista livre, informa o Airbus da TAM, já iniciou a decolagem. Ciente, agora a pista livre. Salvador, uma boa tarde, passarela 2231. Passarela 2231, boa tarde. Barreiras confirmando nível 200. Afirmativo, 200. Gente, é o quarto para cópia, só um instantinho na minha escuta aguardando. A sua escuta só sair da mão? Afirmativo, sair da mão. Solo Salvador, 35219, ciente da Victor. 160 para a vitória da conquista. 560, ciente na informação, Vitor, vai descida para o 150, já atingindo. É, 3560, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou o altímetro no 019, vigilante. Identificou, chegada a mar, autorizada, descendo para 5000 pés, 1020, 3560. Controle Salvador, muito boa tarde, 3145, vai curvar direito. 3145, contato radar, surva nível 380, perfil da El, boa tarde. Perfil da El, boa tarde, 380. 2 para copo, quê? Exatamente aguardando, minha 2. O azul 4118, pronto, copo. Afirma. Autorizado com fim de nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5475 no transpondo. O azul 4118, autorizado nível 360 com fim na saída da El, Leda, bridge, após o perfil 16 e rota do plano. Depois da pista 10, com curva direita, controle 120, ponto, decimal 8, e o transponder 5475, azul 4118. Correto, portão 3, chama pronto, inspecionamento azul 4118. Chamaremos pronto para o push, azul 4118. Solo TAN 32 e 17, autorização com fim. 3217, com fins 360, é o quinto para a cópia, prepare a saída da Elle da Bridge aguardando. Da Elle da Bridge na escuta aguardando, 3217. Tá, tá autorizada a minha e mantém 1-0. Quem mantém, você percebe? Aqui o Xanair, 6314, alterna Recife, 3 horas e 20, com 1-07 a bordo, 6314. Xanair 6314, taxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera Torre, 1-8-95, ajuste 1019, um bom voo. Parte de Alfa, 1895 no ponto de espera, condenado 1019, obrigado, até logo. Fala Salvador, boa tarde, Golo 925, livrou na Fox Trot. Golo 925, boa tarde, taxi via Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette 05, Golo 925. 6213, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-5-1 no transponder. Galeão 360. Decola da 1-0, da AEL, Leda, Bridge, após Bridge, intercepta peso 1-0. Controle em 208, 5551 transponder, 6213. Correto, apenas confirmando após decolagem da 1-0 curva direita para interceptar o perfil da saída da El. Na remota 1-3, chama pronto, inspecionamento, oxa, né? 6213. Ok, curva direita, chama na pronta. Charlie, decolado aos 27, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, escuta Charlie. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-2-7 no transponder. Gente, autorizado Congonhas, nível 360. Decolando da 1-0, primeira curva é à direita, saída da El, Leda, Bridge, intercepta peso 1-6. Após via rota do plano, controle 208 e aciona 5527 no transponder, gol 1399. Correto, portão 8, chama pronto, inspecionamento, gol 1399. 1399. Solo Web 5729, gate 2, feedback acionamento. 4206, boa tarde. Desça para 2010, ajuste no 09. Então 3560, desça para 2000, autorizado LS. 3000, autorizado LS, 3560. O táxi pode prosseguir até o portão 05, ok? Certo, prossegue para 05. Chame Recife 1251. Recife 251, tá 3145, boa. Barreiras, nível 200. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa posição Cogbo. E após Cogbo, voa direto destino. o controle em 120, decimal 8, e aciona 5535 no transponder. Autorizar 200 para barreiras, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo após Cogbu. Controle 10085535 no transponder 223 na passarela. Controle em 120.8. 208, obrigado, amor. Alô, Web 572, né? Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Momo. Ah, o 340 na Momo, 6394. No 395, o ajuste é no 09, tráfego avistado, está livre o pouso, na 10. O vento é 180 graus, 112 é nós, o voo no 395. Livre pouso na 10, na 395. Foi o Gol no 399 no 8, chamando pro PUS? Isso mesmo, cara. Tá autorizado, reporta táxi, Gol no 399. Autorizado, busca vai estacionamento, no 399. O Trip 5299 na escuta do Saulo? Trip 5219 para Vitória da Conquista na escuta do Saulo? Na escuta, prossiga com a autorização. Estimativo, só confirmando o nível solicitado, 160, tenho pré-aprovado 200. Ok, a gente vai aguardar 160, a coordenação, 5529. Estimativo, pode preparar a saída Arbor, aguardando apenas a autorização do nível, ok? Ok, está aguardando, 5219. Visto até o Charlie, chame centro Recife, frequência 1288. 1288, visto até o Charlie. Pronto, cópia. Para cópia, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5550 no transponder. Ok, autorizado 160 para Vitória da Conquista, decola da 10. Primeira curva direita, perfil Arbor após DCT. O controle no 208 e o transponder 5550, trip 5219. Correto, no passe 3, chama próprio estacionamento, trip 5219. Chama A, 5219. Azul 4118, ponto para push, senhora. Azul 4118, número 2 do setor, Boeing da Webjet, já no push no 02, quem não me escuta aguardando? Senta a sua escuta.